Pedra viva, pedra de esquina, pedra angular, O Cordeiro, raiz de Davi, leão de Judá, Pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Escudo, meu lugar secreto, meu porto seguro, onde vou descansar. Tu és rei, qual não há. Eu confiarei em teu nome, eu me lançarei em teus braços e descansarei. Secreto, meu porto seguro, onde vou descansar. Tu és rei, igual não há. Eu confiarei em teu nome, eu me lançarei em teus braços e descansarei. Me alegrarei em ti, pois igual não há. Teu é o reino, tua é a glória, teu é o governo sobre minha vida. Eu cantarei a ti, me alegrarei em ti, pois igual não há. Descansarei em tua palavra, Senhor, pois teu é o reino, a glória e tua vontade prevalecerá.